guardado por um anjo. Um anjo que me guarda com amor. Um anjo poderoso, muito forte, me guarda, seja no lugar que for. É só a Jesus Cristo aceitar. Terás a guarda fiel de um anjo, também seu nome.